Agora, o próximo nível de supervisores ou instituições supervisoras, como pode aparecer também, o papel deles buscar garantir que as regras dos normatizadores sejam seguidas. E bem, nós temos aí três normatizadores. Quantos supervisores nós temos? Quatro, na verdade. Você já vai entender como eles dividem ali os mercados que correspondem aos dos normatizadores. É isso que a gente faz agora, ó. Tem o Banco Central do Brasil. Tem a Comissão de Valores Mobiliários, tem a Superintendência de Seguros Privados e, por fim, a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O Banco Central do Brasil, ele vai supervisionar os mercados de moeda, crédito e câmbio. Lembra que o Conselho Monetário Nacional normatiza quatro mercados? São esses três e mais um. Esse mais um fica com a CVM. Portanto, nós temos essa correspondência. CVM e Banco Central do Brasil são supervisores ligados ao Conselho Monetário Nacional, ligados por esses mercados em comum que eles possuem. Depois, aqui fica mais fácil, mais tranquilo também, mercado de seguros privados com a SUSEP e previdência fechada, previdência complementar fechada com a Previc. Vamos lá, aprofundando então o primeiro dos supervisores, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem uma missão determinada que é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. O que é isso aqui, ó? Estabilidade do poder de compra da moeda, tá? É buscar o controle da inflação, controlar a subida generalizada de preços. Evidentemente, isso não depende apenas do Banco Central, mas esse é o seu mandato, tá? Buscar o controle da moeda, zelar pela solidez do sistema financeiro, né? O sistema financeiro nacional sólido, eficiente e competitivo. Isso tem tudo a ver com a própria supervisão do sistema financeiro. Então, o Banco Central vai ficar sempre de olho nas instituições, verificar se elas estão cumprindo as normas, se estão trazendo algum risco para as pessoas, né? E, por fim, fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Isso aqui é novidade relativamente nova. Né, na missão do Banco Central, apareceu junto com a autonomia da qual a gente fala aí sim daqui a pouquinho. Objetivos: zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações no nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Ainda sobre o Banco Central, olha só, ele desempenha muitos papéis dentro do sistema financeiro nacional e agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, ele é o supervisor dos mercados de crédito, câmbio e moeda. Portanto, ele supervisiona as entidades e as operações que ocorrem nesses mercados, tá? E por supervisionar, a gente tem que entender que tanto ele detalha a normatização do Conselho Monetário Nacional, como também ele fiscaliza, ele inspeciona, ele verifica de fato se as instituições estão cumprindo aquelas normas, aplicando punições em caso negativo, né? Então, ele tem ali um grande escopo de atuação dentro dessa função que ele possui. Ele é uma autarquia federal sem vínculo com o Ministério. Isso é diferente de todos os demais supervisores, tá? Essa é a chamada autonomia do Banco Central, que recentemente volta aos noticiários, né? Que foi objeto dos noticiários quando ela efetivamente ocorreu lá em 2021. E sempre tem alguma discussão, né? Autonomia é a desvinculação de uma autarquia. Então, o Banco Central é uma autarquia. O que é uma autarquia, professor? É um CNPJ da administração pública. Tá? A SUSEP é uma autarquia, a CVM é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia. É para diferenciar principalmente de empresa, inclusive empresa pública, é um negócio diferente, tá? Uma autarquia, ela é um braço do Estado brasileiro. E sem vínculo com nenhum tipo de ministério. Antes tinha vínculo com o Ministério da Fazenda e depois passou a ser Ministério da Economia quando mudou de nome, e esse vínculo cessou, tá? Então, atualmente, o Banco Central não tem vínculo com o Ministério. Então, ele é caracterizado pela ausência de vínculo. Ele é emissor de moeda, tá? Então ele detém o monopólio da emissão do papel moeda no Brasil. Só o Banco Central pode emitir papel moeda no Brasil. Executor do meio circulante tem a ver com emitir moeda, né? Mas ele é também responsável por distribuir a logística desse numerário, né? Então garantir que o dinheiro chegue onde ele precisa chegar. Né? Então, nosso país de dimensões continentais, claro, você pode pensar nisso como um grande desafio, que é também papel do Banco Central. Ele é o que a gente chama de banco dos bancos. Por quê? Porque o Banco Central é onde os bancos têm uma conta e quem é a quem eles podem recorrer se precisarem de um empréstimo, por exemplo, precisarem de recursos. Para você, para mim, quem desempenha esse papel é um banco, né? Então eu tenho lá a conta no Banco do Brasil e se eu precisar de um empréstimo, eu vou lá e peço para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil? Ele tem conta lá no Banco Central. Se ele precisar de recursos, né? Se ele precisar ali de um empréstimo, a gente... O principal deles talvez seja o redesconto, né? Mas tem outras linhas também lá no Banco Central, ele pode recorrer ao Banco Central. É isso que significa ser banco dos bancos. Quando o Banco do Brasil precisa fazer um pagamento lá para a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil pega o dinheiro da conta do Banco do Brasil que ele tem lá no Banco Central e transfere para a conta que a Caixa Econômica tem lá no Banco Central. É isso que significa ser banco dos bancos. Tem mais. Ele é um banqueiro do governo, tá? É ele que administra a chamada Conta Única do Tesouro Nacional, onde ficam todas as disponibilidades financeiras, ou seja, o dinheiro, né, da União. E também ele é gestor, né, da conta chamada Ativos de Reserva. Essa conta é basicamente ouro, moeda estrangeira, né, então dólar, euro, etc., e outros ativos aí de liquidez internacional, que a gente chama, ou seja, que são aceitos em transações internacionais. Esses ativos de reserva, né, que constitui um importante recurso do Brasil, do Brasil como país, fica também sob gestão do Banco Central. Por fim, ele é executor da chamada política monetária, determinando a quantidade de moeda em circulação, né, hora aumenta, hora diminui, isso de acordo com as determinações do Conselho Monetário Nacional. Ele também é executor da política cambial. Ele atua para controlar o preço da moeda estrangeira, né, a taxa de câmbio, e também, conforme determinar, o Conselho Monetário Nacional. E aí alguns dos papéis do Banco Central. E a CVM? Bom, a CVM, ela fiscaliza, normatiza e desenvolve o mercado de valores mobiliários. Um outro nome para mercado de capitais. Ela é uma autarquia em regime especial. Ela é vinculada ao Ministério da Economia, novamente, para fins de prova, tá bom? Embora a gente saiba que na vida real isso já mudou. Personalidade jurídica e patrimônio próprio, tá? É o que significa ser uma autarquia em regime especial. E ela não tem subordinação hierárquica. Então, perceba, um vínculo é diferente de uma subordinação hierárquica. O que significa que o Conselho Monetário Nacional não pode, por exemplo, punir a CVM, tá? Existem mecanismos para isso, evidentemente, mas não é uma relação hierárquica. Mandato fixo. E estabilidade dos dirigentes e autonomia financeira orçamentária. Mandato legal, ou seja, qual é a obrigação dela? Desenvolver o mercado de capitais, a eficiência e funcionamento desse mercado, proteção dos investidores, né, que é o lado fraco dessa história, né, as pessoas que investem no mercado de capitais precisam de proteção, e um acesso à informação adequada, além de fiscalizar e punir infratores, né, infratores das regras da própria CVM e do Conselho Monetário. Próximo, ou próxima, né, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência aberta, tá? Então cuidado com isso, né, previdência fechada, Previc, previdência aberta, SUSEP. E capitalização e resseguro, tá, que são outros produtos, né, comercializados. Aqui eu não vou ficar lendo tudo para você, fica mais como material de consulta, tá bom? Embora eu vou, sim, de fato, destacar o que eu considero principal aqui, tá? Então, ó, fiscalizar constituição, organização e funcionamento e também a operação das empresas que atuam nesses mercados, né, de seguro, previdência privada, capitalização, tá? Incluindo resseguradores, e proteger a captação da poupança popular. Tá? Definitivamente, são os dois principais aspectos aqui que a gente tem que destacar do papel da SUSEP. Tá? Mas se você quiser continuar lendo, eu vou tomar uma água aqui rapidinho. Vai lá. Bom, uma série de termos técnicos aqui que, de fato, a gente ainda não precisa aprofundar. Ah, sim, estava faltando um, né? Cumprir, fazer cumprir as deliberações do seu respectivo conselho, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Além de ser como o Banco Central, né? Como o Banco Central é para o Conselho Monetário Nacional, a SUSEP é Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Seguros Privados. E a Previc, fechando aí o grupo de supervisores, né, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, é uma autarquia de natureza especial também, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência também, né? Também algo que já mudou, mas para a sua prova você vai considerar exatamente como está aí. Ela atua como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e executa as políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades nos fundos de pensão. Né? Como eu dei um exemplo lá para você, a Petros, né, da Petrobras. Esse aqui, ó, não é supervisor. Então, vou anotar aqui, com asterisco, não é supervisor. Mas também não é normatizador e nem operador, tá? É uma entidade que faz parte do Sistema Financeiro Nacional e que é importante você conhecer. Né? Achei que aqui cabia mais do que em outra parte da aula. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele é um órgão colegiado de segundo grau, o que significa que, já vou explicar, integrante da estrutura do Ministério da Economia, tem por finalidade julgar, em última instância administrativa, os recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central e pela CVM nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, SUSEP e demais autoridades competentes. Então imagina que o Banco Central, em uma das suas fiscalizações, descobre que um banco tá descumprindo alguma regra, né? Não é uma regra tão grave assim, então ninguém vai preso, mas o Banco Central determina uma multa. É uma multa ali de, sei lá, de 10 milhões, só para citar um exemplo. O banco fala, não, isso é injusto, Banco Central, por favor, reveja. Então, o banco entra com recurso primeiro no próprio Banco Central. Esse recurso, claro, vai ser julgado por outras pessoas, outras estruturas do Banco Central. O Banco Central fala, não, nada disso, é isso mesmo, a multa segue. Volta para o banco. A bola está com o banco. O banco pode recorrer ao Conselho de Recursos. Esse cara aí, tá? Pode falar, olha, entendi que é injusto, tem multa, tal, tal, tal, por isso, por isso, por isso. Então, esse é o papel, tá? Do CRSFN. Ele tem esse papel de julgar, em última instância, recursos administrativos. Essa seara administrativa também é uma regra do direito, tá? Então, existem processos administrativos que correm principalmente no Poder Executivo, então nessas entidades todas que a gente viu, é tudo administrativo, inclusive o Banco Central, e existe o processo judicial, tá? Então, nada impede do banco também depois procurar a justiça, né? Falar, olha, me aplicaram uma multa, eu entendo que é injusta, beleza, mas aí já saiu da instância administrativa, tá? É isso que eu quero dizer. Aqui a composição, tá, do Conselho de Recursos, chamado de Conselhinho também. O Ministério da Economia, ele tem dois titulares e dois suplentes. O Banco Central tem um titular e um suplente. Então, uma pessoa mesmo, um membro do Conselho de Recursos. A CVM, um titular e um suplente. E o próprio mercado, tá? Por meio de entidades representativas, também indica quatro titulares e seus respectivos suplentes. Então, você percebe aí que ele é composto por 16 pessoas, sendo 8 titulares e 8 suplentes. Por isso, uma questão que fala, ah, faz parte do Conselho de Recursos, a CVM, estaria correto, tá? Integram o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, quatro titulares indicados pelo mercado financeiro, pelas entidades mesmo, pelos operadores, né? Também estaria correto. Como isso é cobrado? A parte de supervisores é uma questão bem abrangente, né? Considere as funções de supervisão de algumas instituições do sistema financeiro. Ele vai pedir depois para você verificar, verifica-se que o que está expresso em um desses itens é função de quem. Então vamos lá. Um é uma função da Secretaria de Previdência Complementar. Será? Essa aqui é a Previc, né? Que na verdade, ó, olha só, nem esse nome, né? É uma Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, a gente já pode eliminar essa aqui, tá? Não está correta, até porque custódia de valores mobiliários e tudo mais é da CVM, Valores Mobiliários, Mercado de Capitais, tá? Disciplinar e fiscalizar a administração e a custódia, tá? Não estou dizendo que a CVM faz diretamente essas atividades. Não, ela fiscaliza e ela disciplina. Quem vai fazer isso são os operadores, né? Que é o nosso próximo assunto. Executar os serviços do meio circulante, isso aqui é a logística, né, do papel moeda no país, isso é com o Banco Central do Brasil. Fiscalizar as entidades fechadas. Quem é que faz isso? Fechada, aberta é a SUSEP. Fechada é a Previc. Então, beleza, agora fica até mais fácil de resolver, né? Dois, é uma função da CVM, errado, é do Banco Central, né, executar meio circulante. Dois, é função do Banco Central? Dois, é função do Banco Central. Está aqui o nosso gabarito, é só para conferir. Três, é uma função da SUSEP. Essa você podia confundir, né? Não, SUSEP é para Previdência Aberta. Fechada, que foi o que apareceu aqui, é PREVIC. E três, é uma função do Instituto o Brasil Resseguros, né? O IRB. Qual que é a três, né? Fiscalizar, não, errado, é da PREVIC.